Olá. Que Deus não seja reconhecido pelos homens não é motivo de espanto, não é mesmo? Afinal, os homens, na sua condição natural, na sua condição de afastados, separados de Deus, eles não vão reconhecê-lo mesmo. Pelo menos não reconhecer Deus como ele realmente é. Eles podem reconhecer um Deus fictício, um Deus imaginário, uma série de deuses inventados aí pela imaginação humana e uma coisa da qual os próprios demônios se aproveitam para criar a falsa adoração, para fazerem disso um motivo de escravidão para os homens. Enfim, que os homens não reconheçam Deus não é algo que a gente fique admirado. Agora, mas e aquelas pessoas que fazem parte do chamado povo de Deus? Tanto o povo de Deus do Antigo, como do Novo Testamento. Tanto do povo de Israel quanto a igreja, falando de uma maneira ampla. É aceitável que Deus não seja devidamente reconhecido? Pois não seria aceitável, não é. De fato, mas a questão é se ele é reconhecido ou não. E quando a gente vai aqui para a história de Judá, olhando aqui para a profecia de Isaías, que nós estamos estudando, nós vemos o afastamento que eles mantiveram em relação a Deus. O afastamento que foi acumulando pecados, o afastamento que foi criando mais e mais dificuldades para eles, até o ponto em que chegamos aqui no momento histórico de grande aperto, com soluções alternativas que eles vinham buscando e as várias advertências de Isaías. Nesse sentido, mostrando muitas coisas que eles precisavam enxergar e não estavam enxergando naquele momento. Quando nós chegamos no capítulo 30 de Isaías, aliás, já estamos nele, né? Nós vemos entre várias advertências um vislumbre aqui do futuro. Aliás, Isaías ele vai mesclando os tempos aqui. A gente não sabe até que ponto o profeta tinha noção dos tempos aqui. Sabemos que ele não tinha uma noção clara, uma noção completa de como essas profecias elas se alinhavam na história. O que era para o presente, o que era para o futuro próximo, o que era para o futuro mais distante, mas o fato é que Isaías vai mostrar aqui nos versículos de hoje algo interessante em termos do que daquilo que está relacionado a Deus ser reconhecido e reconhecido de modos diferentes pelo seu povo e por aqueles que não fazem parte do seu povo. O versículo 25, que é uma espécie de chave aqui para nós, ele tá um tanto quanto relacionado tanto com a passagem anterior quanto com essa passagem que vem agora, em seguida. Bom, ele diz o seguinte: no dia do grande massacre, quando caírem as torres, regatos de água fluirão sobre todo monte elevado e sobre toda colina altaneira. Então, isso é o que vai ditar a mensagem que vem em seguida. É a linha por onde Isaías vai percorrer aqui, que é o seguinte: de um lado você tem o dia do grande massacre, torres caindo aqui, tem a ver com os poderes dos inimigos de Judá aqui sendo abalados, as suas torres caindo, né? Ou seja, a derrota, o fim desse poderio, e aqui a ideia de um massacre, de algo, de uma derrota imposta aqui com violência mesmo. Então, isso é um ponto, isso é um lado da questão. O outro lado da questão está na sequência. Regatos de água fluirão sobre todo o monte elevado e sobre toda a colina altaneira. Está falando aqui de abundância de água. Nem precisamos aqui falar muito sobre a importância da água naquele território, naqueles tempos, e até hoje, né? São terras onde a água, ela é um bem muito, muito precioso e um tanto quanto escasso. Por isso mesmo o seu valor aumentado ali. Mas para quem é isso? Para quem é essa fartura de água? Evidentemente não é para os inimigos aqui. Essa fartura de água é para o povo de Judá. Então, o que Isaías está dizendo aqui é que existe uma contrapartida, existe um paralelismo, podemos dizer, entre a derrota dos inimigos e a bênção para Judá. Essas coisas andam em sintonia aqui no plano de Deus. E isso tem a ver com o futuro imediato, ou seja, a ameaça dos assírios sobre Judá, que viriam a ser derrotados, e ao mesmo tempo, claro, a bênção que viria para ajudar, por conta disso, que duraria algum tempo, né? Portanto, a gente sabe que o texto ele não se completa só nessa época. Ele tem uma dimensão que se projeta para o futuro, quando outros inimigos vão cair da mesma forma e quando as bênçãos para ajudar também serão multiplicadas, só que tudo isso numa dimensão muito maior, como a gente sabe. O fato é que, por meio desses eventos, Deus será reconhecido. Se ele não tem sido reconhecido devidamente com os eventos históricos, um dia será. E essa é a verdade que a gente pode extrair a partir desse texto. Então, continuando a leitura aqui, nós vamos ver como Isaías desenvolve esse tema, desenvolve esse assunto, a partir do versículo 26 e até o final desse capítulo. A luz da lua brilhará como o sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Vejam, de longe vem o nome do Senhor, com sua ira em chamas e densas nuvens de fumaça. Seus lábios estão cheios de ira e sua língua é fogo consumidor. Seu sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. E vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará que os homens ouçam sua voz majestosa e os levará a ver seu braço descendo com ira impetuosa e fogo consumidor, com aguaceiro, tempestades de raios e saraiva. A voz do Senhor despedaçará a Assíria, com seu cetro a ferirá. Cada pancada que com a vara do Senhor desferir para castigar será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver combatendo com os golpes do seu braço. Tofete está pronta já faz tempo. Foi preparada para o rei. Sua fogueira é funda e larga, com muita lenha e muito fogo. O sopro do Senhor como uma torrente de enxofre ardente a incendeia. Deus será reconhecido e será reconhecido, nós vemos aqui, em primeiro lugar, no seu poder. Deus será reconhecido em seu poder. Para os ímpios, é como algo abrasador, como algo apavorante. O poder de Deus para os ímpios, quando ele se revela na sua integridade, ele é abrasador, ele é um fator de liquidar com as pessoas e de causar pavor. Bom, o que Isaías está falando aqui são eventos que, na sua inteireza, né, na sua totalidade, vamos dizer assim, eles são inéditos. Está falando aqui do Sol e da Lua tendo o seu calor, a sua luz aumentados. A Lua será como o Sol, e o Sol de um dia será como o calor de uma semana, de 7 dias. Então imagine isso, imagine a potência do Sol sendo aumentada de forma absolutamente inédita e nunca imaginada pelos homens. Aliás, isso é algo que qualquer um pode dizer, não, mas isso é insuportável. Bem, em primeiro lugar, vamos para o cumprimento pleno disso. A gente precisa entender que existe um cumprimento pleno, ou seja, total, desse evento. Nós vemos isso lá em Apocalipse, no capítulo 16. Quando está falando aqui das sete taças do juízo de Deus, aqui é justamente o final da grande tribulação, Deus derramando a sua ira sobre a terra. Esse é o cenário aqui em Apocalipse, capítulo 16. Veja o que diz o versículo 7. Aliás, o versículo 8. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Então é isso que a Escritura nos mostra sobre esse dia que, aqui, segundo uma interpretação coerente com todo o contexto de Isaías e o contexto desses eventos futuros de Apocalipse, tudo nos leva a entender que se trata do mesmo momento da história, esse sol queimando os homens como juízo, como algo que vem com poder do qual eles não podem escapar. Mas é só esse o sentido dessa passagem? Eu acredito que não. Eu acredito que sempre nessa passagem de Isaías, como eu disse lá no início, tem sempre um outro lado. Tem o lado daquilo que o ímpio vai experimentar, o incrédulo, aquele que é rebelde em relação a Deus, e aquilo que os que creem em Deus de fato vão experimentar. Se para os ímpios é algo abrasador, algo apavorante, para os que creem é o livramento. Porque a Escritura fala em vários lugares fala no Messias, Jesus Cristo voltando como o sol da justiça. Ele é descrito assim, ele é uma luz, como de fato ele é, né? Deus é luz, mas é uma luz que vem para iluminar, que vem para irradiar. Um outro conceito que a gente vê aqui é essa irradiação do conhecimento. A terra será iluminada pelo conhecimento. Aliás, Isaías já falou sobre isso, ainda vai falar algo mais também nesse sentido. A presença de Jesus, a vinda de Jesus, espalhando a sua luz, uma luz de conhecimento, de graça, a sua glória sendo manifesta na terra. Portanto, essa presença gloriosa de Jesus é algo que não vai causar não vai causar danos àqueles que creem, vai ser algo bom para eles. Você percebe aqui que existem esses dois lados. Isso não é algo que você consegue extrair unicamente olhando para esse versículo, mas nós estamos estudando Isaías já há algum tempo e conseguimos entender essa sequência no pensamento do profeta dentro daquilo que ele está recebendo da revelação de Deus, do que Deus está revelando para ele. Aqui o texto segue ainda dizendo que nesse dia, aqui está falando desse tempo, né, desse período, desse evento histórico, claramente relacionado à volta de Jesus, à segunda vinda de Jesus, à Terra. Aqui está falando que esse será um tempo de cura. Aliás, a gente já usou essa expressão aqui. O texto aqui é claro em dizer que vai haver uma cura das feridas, as feridas que ele mesmo causou. Que feridas são essas? São as aflições, as perseguições que muitas vezes esse povo tem sofrido e que tem sido, segundo o próprio texto diz, causadas por Deus. Deus infligindo esse sofrimento a eles como disciplina, mas ele mesmo irá curá-los. Ele mesmo vai restaurar. É ele que fere e é ele que sara. Essa ideia aqui. Os ferimentos são ferimentos que não visam, não têm como objetivo arruinar, destruir, acabar com aqueles que ele escolheu, mas levá-los a uma cura lá na frente. Poder de Deus. O poder de Deus não é reconhecido pelos homens. Os homens têm uma grande dificuldade em reconhecer o quão Deus é poderoso, como Deus é poderoso. Eles não conseguem lidar com isso. Isso está muito além daquilo que os homens aceitam nos seus corações rebeldes, seus corações independentes, autossuficientes. Mas um dia eles serão forçados a reconhecer o poder de Deus, eles vão ter que se dobrar. Você viu que em Apocalipse eles vão continuar amaldiçoando Deus, não vão se arrepender, eles não vão se converter por conta dessas aflições. Isso não vai acontecer com eles. Não existe a conversão daquele que vai permanecer rebelde, aqueles que vão até o fim na sua rebeldia. Mas isso não quer dizer que eles não serão obrigados a se dobrar. Eles vão ter que se dobrar, querendo ou não, vendo isso como uma coisa boa, não reconhecendo Deus ou não, da forma como deveriam. O fato é que eles terão que admitir que esse poder está muito acima deles, que esse poder é o único poder absoluto que existe no universo. Judá, ao olhar para algo assim, olhar para esse texto e pensando nesse dia radiante, nesse dia glorioso, eles precisavam ser alimentados na sua confiança, eles precisavam confiar nesse poder de Deus para livrar dos inimigos, naquele momento, inclusive. Naquele momento haveria um livramento. Deus iria livrá-los dos assírios. Essa era a ameaça imediata ali. E isso iria acontecer. Não com toda essa dimensão que a gente vê aqui, não com todos, com todo o poder que está sendo exposto aqui. O que iria acontecer ali seria como uma espécie de amostra do que Deus ainda vai fazer, e isso eles também teriam que ter em mente, que Deus ainda tem algo maior preparado para o futuro, e eles deveriam confiar nisso também, que Deus, ele exerce o seu poder na medida certa, no presente, no futuro. Ele sabe como dosar o uso do seu poder, e ele vai fazer isso sempre. Essa confiança não podia estar fora dos corações deles, da fé deles. A igreja, olhando para nós, que não estamos sendo ameaçados pelos assírios, o que nos ameaça? O que ameaça a igreja no sentido de perdermos o foco, de perdermos o entendimento sobre o poder de Deus, a compreensão, o reconhecimento do poder real de Deus, não um poder inventado, um poder imaginado, mas o poder real de Deus? O que é que nos afasta, o que é que nos impede de ter uma visão clara, além, claro, da nossa própria limitação? As teologias que trazem confusão. A igreja sofre com isso. A igreja sofre com a confusão que essas ideologias imprimem, a maneira como elas invadem a igreja, transmitindo ideias erradas que vão confundindo as pessoas, e elas ora pensam que Deus pode fazer coisas, como Deus de fato ele pode fazer, porque ele é todo poderoso, mas elas não têm ideia do que Deus se limita a fazer dentro daquilo que é a sua vontade de fazer ou não. Não sei se ficou confuso isso, mas o certo é que Deus ele pode fazer tudo, mas ele só vai fazer o que ele quiser fazer, quando e como ele quiser fazer. Então existe muita confusão sobre isso. Isso é má teologia. Essa má teologia tem invadido as igrejas, e eu creio que esse seja o grande inimigo para que Deus seja reconhecido entre o seu povo. Mas Deus, aqui nesse texto, ele é reconhecido também em sua justiça. Aqui fala de destruição. O texto fala de destruição. O texto fala que Deus vem de longe. O versículo 27 diz: vejam, de longe ele vem. Isso é bem interessante, né? Ele vem de longe. De longe da onde? Ele vem do céu. Não vem de qualquer lugar conhecido, acessível aos homens. É assim que vem o Messias, é assim que Jesus descreve a sua volta. Ele disse para os seus discípulos, do mesmo lugar da onde, aliás, o anjo disse, né? Porque vocês estão olhando para cima, do mesmo lugar de onde vocês ouviram subir, ele será visto descendo, do mesmo lugar, nesse mesmo monte. Portanto, ali, nos arredores de Jerusalém, é onde Jesus irá voltar. Ele vem de longe, mas ele vem. E aqui fala que ele vai derramar a sua ira. É uma ira ardente, é uma ira em chamas. É uma ira justa, nós não podemos deixar de entender isso. Aqui fala de densas nuvens de fumaça, fala de nações sendo sacudidas, é o juízo contra as nações, é o juízo contra toda a ordem política do mundo, os povos, as suas organizações, as suas grandes corporações, tudo isso que milita contra Deus. Chegará um ponto em que a incredulidade, a rebeldia, ela vai atingir um nível jamais visto sob o poder do anticristo. Mas Jesus virá e virá na sua ira. Aliás, Apocalipse é rico em descrever. Ele fala das taças da ira. Essas taças, elas vão se repetindo e são vários e vários eventos que vão sacudir a terra. Aqui fala de sacudir as nações. As nações serão sacudidas. Isaías já falou bastante sobre isso. O texto informa que vai ser pelos seus lábios, pela sua boca, pela sua língua. Usa várias expressões aqui. Aliás, fala de braço, fala de várias partes do corpo humano. E veja aqui, existe uma ideia de que ele está agindo, essa ideia. E quando fala da boca, ele falando, ele dando ordens. É o poder da sua palavra. Isso a gente vê Paulo dizendo que ele vai matar o anticristo pelo poder da sua palavra, pela sua palavra proferida. João, quando vê Jesus lá em Apocalipse, ele vê Jesus com uma espada afiada que sai da sua boca. Não é que Jesus tem literalmente uma espada saindo da sua boca, mas é uma palavra poderosa, a mesma palavra que cria, é uma palavra que vem com juízo. É o decreto, é a sentença, mas é a sentença sendo executada, que não é o julgamento. O julgamento já está feito, mas a sentença aqui sendo executada por Jesus, ele vai dando a ordem e as coisas vão acontecendo aqui. O versículo fala de ira em chamas, densas nuvens, lábios cheios de ira, língua que é fogo consumidor. O sopro é como uma torrente impetuosa que sobe até o pescoço. Ele faz sacudir as nações na peneira da destruição. Ele coloca na boca dos povos um freio que os desencaminha. Ou seja, ele vai colocar rédeas. Eles não vão fazer o que eles querem, eles não vão tomar as decisões, não vão elaborar as estratégias que os livrem da ruína. Não, eles vão ser dominados e vão ser conduzidos à derrota. Jesus vai fazer as coisas de tal forma que eles não vão ter uma via alternativa que eles consigam escapar. Hoje você vê as nações, os povos, as instituições humanas num desafio constante a Deus. E muita gente se pergunta, mas se Deus existisse mesmo, se ele fosse o que a Escritura diz, fosse quem a Escritura diz que ele é, ele já teria agido, já teria feito isso, aquilo. As pessoas não entendem que ele fará essa petulância, essa arrogância do ser humano. Ela vai ser destruída, os homens não vão fazer mais simplesmente aquilo que eles designaram fazer com o intuito de fugir da ira, de fugir da destruição, de fugir da ruína. Vai ser colocado uma rédea como um animal, e os povos, as nações, eles vão ser levados para essa destruição. Essa que é a ideia do texto aqui. Não vai haver nenhuma alternativa, nenhuma via de escape. E para os que creem, existe aqui novamente o outro lado. Isso a gente consegue perceber de forma muito clara no texto. O versículo 29. Diz: e vocês cantarão como em noite de festa sagrada, seus corações se regozijarão como quando se vai ao som da flauta ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O que o texto está dizendo é que aquelas festas que Israel conhecia tão bem, claro que Judá, evidentemente, né, está incluído aqui, essas festas, principalmente, ele está se referindo aqui àquelas grandes festas que aconteciam algumas vezes por ano, em que os peregrinos iam até Jerusalém, e eles iam cantando, normalmente, os salmos compostos ali, principalmente por Davi, iam cantando, iam celebrando, com grande expectativa de chegar lá, ali aonde todos se encontravam e aonde a festa finalmente era, aonde a festa finalmente acontecia. Você vê que até mesmo Jesus, na sua infância, foi levado, só a pré-adolescência, a gente pode dizer, né? Aos 12 anos, foi levado ali, para Jerusalém, porque os seus pais também faziam essa viagem, como tantos outros, para estarem ali participando. E claro que havia aquele devoto sincero que tinha lá no seu coração uma grande alegria por estar ali. O que o texto está dizendo é que nesse dia, quando Jesus voltar, os salvos, e aqui ele está falando especialmente do povo de Israel, do povo de Judá, eles vão associar imediatamente com as grandes festas, e eles vão para Jerusalém, eles vão se encaminhar para lá, eles vão se dirigir para lá, eles vão festejar. Aqui fala que a cada pancada que o Senhor der aqui contra os inimigos, contra as nações que vão se rebelar ali, vai ser uma música, vai ser um cântico, vai ser um entoar de alegria, parecido com uma torcida que está ali celebrando as vitórias, a grande vitória do Senhor sobre as nações rebeldes, sobre tudo o que esse mundo ímpio representa. Agora, a ideia aqui é que, claro, é mostrar que essas festas que eles tanto conheciam eram sombras desse dia. Na verdade, essas festas que acontecem em Jerusalém, elas são uma pálida ideia daquilo que vai ser nesse dia, uma grande celebração, a celebração da vitória de Jesus. Pois é, a justiça de Deus também não é reconhecida, assim como o poder de Deus não é reconhecido, a justiça de Deus não é reconhecida pelos homens. Eles não acham que Deus é justo. Eles entendem que se Deus fosse justo, ele deveria fazer tais e tais coisas. Deus deveria se adequar à justiça deles, mas Deus não faz adequações à sua justiça de modo algum, nem poderia fazer, e claro, ainda bem que não é assim. Mas eles vão ter que reconhecer que Deus é justo. Eles não vão aceitar isso como algo para eles. Eles não vão se dobrar da forma como deveriam, mas vão ter que reconhecer que Deus estará fazendo essas coisas. O texto diz que a mão de Deus vai ser reconhecida, o seu braço vai ser reconhecido. As pessoas vão dizer: isto só pode vir de Deus. Aceitem eles ou não, tomem isso como algo para o seu benefício no seu coração ou não. Elas não vão fazer, elas não vão tomar isso como algo benéfico. Elas não vão entender que Deus está fazendo isso, não apenas porque ele é justo, mas porque ele é perfeito. Eles vão entender Deus está sentenciando a terra, ponto. Judá tinha que olhar para esse texto aqui, e aqui, para que Judá não perdesse a perspectiva histórica, os versículos de 31 até 33 falam claramente aqui. Que a voz do Senhor despedaçará a Assíria com o seu cetro, o cetro dele, de Deus, ele a ferirá. Ele vai castigar, ele vai combater. Tudo já foi preparado para o rei da Assíria. E claro, isso tem uma verdade histórica, como a gente já acabou de falar. A Síria seria derrotada ali por outros povos, até que os babilônios viriam então a assumir o protagonismo no cenário da época. E muita gente já falou sobre isso, mas o fato é que Judá deveria olhar para aquilo, deveria ver aquilo se concretizando, deveria ver aquilo se cumprindo, mas entendendo que aquilo era uma amostra do que ainda virá acontecer no futuro. Claro que aqui a Síria, lá na frente, não vai mais existir, como já não existe hoje, né? A gente não vai pensar, ah, isso aqui vai acontecer, vai ser reinventada a Síria. Pode até ser, mas o fato é que a Síria, tal como era antigamente, ela não será a mesma. E uma coisa curiosa é que, embora aqui você vê a Síria representando aqui as nações de modo geral, como já vimos em outros textos também, você vê aqui o Tofet aparecendo, né? Que essa fogueira, ela já está preparada há muito tempo. O muito tempo aqui você pode entender como eternidade, tá? É uma fogueira de juízo que está preparada há muito tempo. Falando um pouquinho desse Tofet, que é um destaque aqui também nesse texto, aqui é uma referência a um lugar que havia ali nas imediações de Jerusalém. A gente poderia falar da periferia de Jerusalém, o chamado Vale do Hinom, onde os israelitas, em épocas de grande idolatria, chegaram a sacrificar os seus filhos ao deus Moloque. Isso consta das escrituras. Isso é uma marca negra na história de Israel e que faz parte do seu conjunto de pecados abomináveis. Chegaram a queimar seus filhos ali. E esse lugar deve ser um lugar desprezível, e se tornou um lugar de queima de resíduos, queima de lixo, de todo tipo de dejeto. E esse lugar é relembrado em Apocalipse também, é chamado de Geena, o Lago de Fogo, que é para onde, finalmente, no final de tudo, na conclusão da história, Deus encaminhará os ímpios, aqueles que não exerceram sua fé em Deus, aqueles que não se dobraram a Jesus Cristo, que não creram no plano de Deus, não creram nele. É a justiça de Deus sendo concretizada. E novamente aqui a gente precisa admitir que a igreja tem sofrido com teologias que trazem confusão também sobre a justiça de Deus. A justiça de Deus tem sido bastante confundida em muitos aspectos. Mas para encerrar, para concluir, eu acredito que nós precisamos tirar as lições que esse texto nos traz. E eu penso que o texto nos adverte aqui para a importância de nós desenvolvermos um entendimento biblicamente correto sobre o poder e a justiça de Deus. Nós temos responsabilidade de entender as coisas biblicamente, de refutarmos, de rejeitarmos, repudiarmos teologias estranhas, teologias confusas. Precisamos ter muito cuidado, porque quando nós confundimos esses conceitos, nós vamos ter uma fé distorcida. Essa fé pode parecer que não, pode parecer algo inofensivo, mas isso acaba nos afastando de Deus, porque nós deixamos de reconhecer Deus como Ele realmente é. Isso não é bom. E crendo assim, entendendo assim, crescendo nesse entendimento, é claro que o que nós devemos fazer é confiar nesse poder e nessa justiça de Deus, segundo as Escrituras. Tanto para os livramentos cotidianos, os assírios de hoje, quanto o grande livramento, o livramento final, o livramento que nos aguarda quando partirmos deste mundo já será um livramento. Estaremos livres do pecado, livres do nosso pecado, livres do pecado do mundo, livres de toda a corrupção da carne. E um dia contemplaremos a justiça de Deus sendo exercida de forma cabal nessa terra. E olhando para tudo aquilo, para todo esse desfecho, daremos graças e graças a Deus. E temos que olhar para esse dia e mantermos a nossa esperança firme naquilo que a Escritura nos mostra. E claro que, em função disso, nós devemos anunciar esse poder e essa justiça de Deus. De novo, segundo os padrões bíblicos, claro, só lembrando, compreendendo que os homens não reconhecem esse poder e essa justiça. Não vamos presumir que eles reconhecem. Não vamos achar que porque eles às vezes até decoraram um outro versículo que andaram lendo, que alguém passou para eles, eles chegaram a um entendimento. Precisamos perceber que as pessoas estão afastadas de Deus, elas não reconhecem como Ele é, e reconhecer Deus passa por reconhecer o seu poder e a sua justiça, e nós também temos responsabilidade em anunciar isso. E claro que a nossa mensagem deve estar centralizada em Jesus Cristo, aquele em quem o poder e a justiça de Deus se manifestam de forma perfeitamente compreensível àqueles que ele, com a sua graça, alcança. Jesus Cristo é aquele que possibilita ao homem compreender realmente Deus e ter comunhão com ele. Bom, que Deus nos ajude a ter esse entendimento, nos ajude a assimilar esse texto, assimilar esses conceitos e a viver dessa forma, como o texto nos leva a pensar e a sermos desafiados. Que Deus nos ajude nisso. Tenha uma boa semana. Que Deus te abençoe.